compensando distorção espaço-temporal. Compensadores Heisenberger em 78%. Frequências de saudações abertas, enviando mensagem de boas-vindas para todos os idiomas conhecidos. Barulando! You got an Nerd Mail. Estamos aí para mais um Parolando, para os episódios de fevereiro de 2025. Tivemos poucos e-mails, poucos comentários, mas são bonitos, então vamos lê-los. E para lê-los, terei aqui, mais uma vez, para minha desgraça e úlcera, o Jota. E como diz o Jack Sparrow, parolar, me leve ao seu chefe, ao seu capitão. Né? Então tá bom. Vamos parolar. Então vamos parolar. Falando de parolar, vamos primeiro para os recados, né? O feed do Paranerdia continua com aquela historinha do archive, né, ô Jota? O feed, o fed, nem cheira, mas tá lá. https://archive.org/download/feed/paranerdia/feed.xml. Muito bem. E o e-mail do Paranerdia para recebermos mensagens do Elias, do Beraldo, de quem mais quiser mandar, vai como? Para o Elias, para o Beraldo e para você que está ouvindo a gente agora, você pode mandar o e-mail para paranerdia@paranerdia.com.br. Muito bem. Falou que nem locutor de rádio agora. Para você ver. Para você ver, né? E o Twitter, porque X é meu ovo, né? Do Paranerdia, como é que é? Como o ovo do Nerdmaster está com um X desenhado nele, então o Twitter do Paranerdia é twitter.com/paranerdia. Muito bem. E o céu azul do Paranerdia, como é? O busque é só paranerdia.com.br. Isso, procura paranerdia.com.br que tu acha. E não, ouvinte, eu ainda não cumpri minha promessa de fazer o feedkenga@paranerdia.com.br. Feedkenga deveria ser um feed, né? Feedkenga. É, feedkenga, exatamente, é isso daí. Existe ainda Facebook, acredite se quiser, e o do Paranerdia como é? Se você quiser levar uma livrada no meio da fuça, é no facebook.com/paranerdia. E LinkedIn? O endereço do LinkedIn profissional do Paranerdia é linkedin.com/in/paranerdia. Muito bem, peraí, deixa eu apagar essa parte aqui, que eu Olha sei aí. Que ele vai ler essa parte. Ah, merda! Deixa eu tirar essa parte, pronto. O ouvinte dos outros parolandos anteriores sabe muito bem que parte que eu apaguei. Então tá. E o DeviantArt do Paranerdia, como é que é? Para acessar artes e gravuras muito porreta, o DeviantArt do Paranerdia é paranerdia.deviantart.com/. O Nerdmaster apagou a senha, então ele perdeu já. Cretino. Tá. E o canal do YouTube do Paranerdia, como tá? Opa, abrindo um parêntese gigante aqui, você, meu querido, vai lá no YouTube do Paranerdia, porque tem coisa boa pra caramba. Eu estou maratonando Star Trek, a série clássica que eu nunca vi na vida, e eu tinha vontade de assistir, e tá com os resumos muito massa lá no Shorts. Você vai encontrar isso lá no youtube.com/@paranerdia. Vai lá e assiste, cara, tá foda. Cara, esses shorts de resumo descritivo do Jornada nas Estrelas, puta que pariu. Eu vou deixar aqui, logo de cara, o agradecimento a quem merece. Quem tá editando essa porra e tendo um trabalho do caralho é o Jota. Quem é esse cara? É tu mesmo. Ah, merda. Tá? Então, ouvinte, se tu tá gostando dos shorts lá, dos curtas, dos resumos descritivos de Jornada nas Estrelas, da série clássica, agradeça ao Jota. Falta isso nos comentários. Ou reclama com o Jota, né? Porque não reclama não, que tá bom pra caralho. Vai, não, porque reclama, a edição é porca, então reclama com o Jota também, manda mensagem pra reclamar, tá massa. Tá bom. Importante é engajar. Ó, cancelei, tá bom? Cancelei a porra do Paranerdia no Spotify. não vai mais atualizar, o Spotify até já me mandou cartinha. Por que, que você saiu? Porque vocês não estão censurando meus episódios, filhos de uma puta. Mas você ainda encontra alguma coisinha por lá. Dá uma pesquisada, um fuçado lá no antigo. No antigo Paranerdia lá no. É, mas não atualiza mais, não. Encontra. Mas tem coisa velha lá. É igual o Nerd Marcha, tem muita coisa velha lá. Mas uma coisa que não é velha e continua muito boa é o Hub Multicultural do Paranerdia no Telegram. Que acessamos que você... como OJ. Você precisa ter um computador ou um celular. É bom. Ajuda. Você baixa o Telegram e você acessa o t.me/paranerdia. tu.me/paranerdia. tu.me. Vai no tu pra tu ver tu. Que tu vai conseguir. Vai no tu. Vai. Tão bonito, vai tu. Vai na cabeça desse corno. Não, vai na ideia do TDAH. Vai que vocês vão se ferrar bonitinho. Tu, vai lá no tu. t.me/paranerdia, vem. Temos mecenato! E quais são os três métodos de mecenato do Paranerdia, senhor J. Santos? Para jogar moedas de ouro nos nossos baús, você pode acessar o picpay.me/paranerdia e o apoia.se/paranerdia. Mas, se você quiser jogar patacos de dinheiro ainda maiores ou menores, tanto faz, nos nossos bolsos, você pode mandar para a chave Pix paranerdia@paranerdia.com.br. Minha Ferrari está esperando. E ainda está disponível a história dos cordéis do Jota, tá? Tem quatro, né? Tem a sereia, tem o... Quatro, tu que sabe falar mesmo. Esqueceu, né? Esqueci mesmo, foda-se. Tem o caos do Um Sonho de Sereia, você tem o Curupira, você vai encontrar também o caos da Cidade do Terror. Só, por enquanto, são três. Só, três. Aqui eu pensei no quatro, que tinha aquele da escola, mas da escola... Não, o da escola não tá liberado, não. É, tá bom, ali, tá bom. Ali é um paradidático. Ok. R$3. É, R$3 no Pix paranerdia@paranerdia.com.br. R$3 não compra cordel de verdade, não, tá? Mas o meu compra. Mas o do Jota compra. Então tá. Vamos para os e-mails. O primeiro e-mail nos foi mandado por aquele lindo outro querido e amado mecenas, seu Elias Passo Tenório, no Paranerdia 211 da entrevista com Mauro Ramos. Diz o Elias assim: Oi, Alexandre. Oi, Elias. Oi, Elias. Você também. Diga oi para o menino. Oi para o menino e oi para o Elias também. Pronto. Eu escutei o programa 211 com o Mauro Ramos, eu gostei bastante e gostaria de outras entrevistas. Cara, tem um monte, tá? Tem com o Ricardo Juarez, tem com o Silvio Navas, tem com a Silvio Mônica Navas, Rossi. Silvio Navas é sacanagem essa entrevista com ele, viu, mano? Né? Até hoje o Silvio Navas fala no Paranerdia, afinal de contas a voz do Darth Vader na abertura do Paranerdia é o Silvio Navas. Claro. Eu gosto bastante da dublagem, nossos dubladores são os melhores do mundo, concordo. São ótimos profissionais. Bem, é isso, e continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Caralho. Bom, e quem mandou o próximo e-mail? A Jota. É um cara que não gosta de passar ninguém para trás, mas o Elias Passos Tenório no Paranerdia 212 de X-Men 97. Você sabe que ganhou um tuduche, né? Ele falou assim: Oi, Alexandre! Oi, Elias, de novo! Diz oi pro Elias de novo! Oi pro Elias de novo! Muito bem! Alexandre, eu escutei o programa 212 sobre X-Men 97 e gostei bastante. Que bom! Esse desenho eu ainda não assisti e sempre me recomendo que eu assista. Não sei se vou ver, pois tenho certa implicância com a Disney. Isso pelo seu comportamento que discordo, porém, caso deseje, eu farei uma força para ver. O que me diz? Eu quero. Faz uma força para ver, filho. Se não quiser dar prestígio para a Disney, caça nas internet que tu acha facinho para fazer download, filho. Oh, é fácil. Procura que tu acha mole. Outra coisa, eu gostaria de lhe pedir um imenso favor. Não use o termo sentido bíblico. É Eu acho que a Bíblia não se cabe falar no assunto que o X-Men seria. Não se cabe falar no assunto que o X-Men. Seria melhor falar no sentido figurado. Eu prefiro isso. Pio, eu uso o sentido bíblico quando eu uso o verbo comer no sentido de fazer sexo, tá? É esse o sentido bíblico da palavra comer. Não tem nada a ver com X-Men isso. Tem a ver com fazer relações sexuais, tá, meu amor? É isso que eu quero dizer com o sentido bíblico. Porque no verbo comer, e Jota está aqui para não me deixar mentir sozinho, existem dois sentidos, o sentido bíblico e o sentido gastronômico. Talvez porque o termo bíblico deva ter alguma implicância com a sagracidade do termo, né? Mas no nosso caso, não, meu filho, não tem nada. Mas meu filho, peraí, não tem nada mais sagrado nesse mundo do que o sexo. Você tem um ponto, um ponto bem cumprido. É um ponto bom, um compridão. Continua. Bem, é isso e continue o ótimo trabalho. Elias Neto, 40 anos, Maceió, minha sereia. Que pariu de música por dentro. Tá. E outro que nos mandou, outro daqueles e-mail, puta que pariu, gigante para um caralho, foi o seu Rafael Berardo Dourado, que mandou logo sobre todos os episódios de fevereiro. Pronto, ele já botou tudo num comentário só, num e-mail só. O título, inclusive, é comentando alguns episódios tudo ao mesmo tempo. Vale, vale. Vale. Se é o Beraldo, vale. Vale. Se fosse o Norberto, não valeria, não. Puta que pariu. Tá, vale. Então tá. Olá, querido e filha da puta, grande amigo Ale X. Endirede, uma filha de uma puta, caralho, The Master of the Nerds. Você sabe como o TDAH se sente. Tá, eu ainda quero ver ele fazer uma piada contigo. Tá? Não, pelo amor de Deus. O Beraldo ainda não se tocou que você já é, vamos dizer, parte fixa do elenco do Parolando. Então, ô Beraldo, não, vergonha na porra da cara, inclui o Jota nessas besteiras que tu escreve. Não queira, não queira tirar o seu precioso da reta, meu filho. Aham. Mantenha-se firme e suportando aí. Aproveita que estamos falando do precioso e vai tomar. Hoje não. Tá bom. Não depilei. Dá tempo de comentar o episódio passado? Dá. E acredite se quiser, o Beraldo mandou esse e-mail hoje, cara. Foi literalmente nos 45 do segundo tempo. Mas tá bom, vai lá. É que valia uma menção honrosa do filme SOS, Teu Louco, Eu Sou do Espaço. O fato dele ter gerado uma série animada, que apesar da animação ser bem econômica, no estilo inclusive que eu produzo hoje em dia, sim, é animação de flash, tá? Tinha uns traços bem legais, as caricaturas dos atores estavam ótimas, embora eu tenha que admitir que lembro pouco se as piadas eram boas. Não, Dourado, as piadas eram uma merda. Já que devo ter assistido uma outra coisa perdida numa TV por assinatura, parece que hoje em dia está no Prime Video. Eu não conferi, mas eu acho que está sim, tá? E sim, essa animação, cara, é bonita, é engraçada, mas as piadas são imbecis, tá? Mas vamos lá. Porque não foi o Mel Brooks que escreveu essa merda. Ele só... Não foi? Não foi. Ele só produziu, ele não escreveu. Já com a entrevista do Mauro Ramos, como é legal alguém apaixonado pelo trabalho e que enfrenta o que vier pela frente. Afinal, o bom combatente não escolhe adversário. Dá para notar o quanto ele realmente curte o que faz. Cara, foi maravilhoso fazer essa entrevista com o São Mauro Ramos. Puta que pariu. E, finalmente, sobre X-Men 97, ficou engraçado conjecturarem sobre o filme do Wolverine e Deadpool e ouvir essas expectativas tanto tempo depois que o filme já ter sido lançado. É que sabe como é que é? Aconteceu aquela putaria do ataque hacker, a gente ficou um ano e meio sem funcionar, mas as gravações ainda estavam acontecendo. Então a gravação do X-Men 97 foi antes do filme do Deadpool e Wolverine ser lançado. Então a gente tinha a ideia de que o Deadpool ia ser a porta de entrada para os mutantes da Marvel no MCU. O que aconteceu é que não foi porra nenhuma disso, né? Deu foi mesmo. Não é? E no final das contas não ter mudado nada no MCU. É, foi isso mesmo. Agora, sobre resumirem as tramas dos gibis na série, do ponto de vista de quem não leu os gibis, o ritmo que foi apresentado parece estar bem ok, não senti falta de nada do que eu não conhecia. Será que é porque você não conhecia, Beraldo? Eu achei justo. Você achou justo? Porra, porque eu gosto do Beraldo, né? Se fosse o Norberto, eu diria que ele estava errado. Ah, tá. Então tudo bem. Abração! Dá um abraço pro menino. Então, ele não é tão gordo quanto eu consigo abraçar tranquilo. É, né? Então tá. E aí vamos para os comentários. O primeiro que nos fez um comentário, Jota, foi o Jorge. No Jorge. Falando de janeiro de 2025. Já que o corno não editou esse, então ele comentou. O que, que ele comentou, ó Jota? Antes de qualquer coisa, Jorge, assim que eu puder, eu lhe pago. Desculpa aí e todos esses episódios que eu não paguei ainda, tá bom? Mas o Jorge comentou assim: olá, ouvintes do meu coração, não tem como não rachar o bico com os comentários lidos por vocês. Até o próximo Parolando. Cretino, ainda mais porque não é você que edita. Filho de uma puta metafórica, porque uma mulher, né? Tá. E outra que nos fez, esse sim, um comentarão, um comentário bonito, charmoso, foi Dona Maria Criselen, no Nerd Maratonista 96, do primeiro episódio da quarta temporada de Agretes, com um colega. Peraí, só uma coisinha. Só um comentário ao vivo e agora aqui. Que episódio bacana, hein? Que episódio legal do Nerd Maratonista. Eu não gosto de Agretes, porém, o episódio narrado por vocês dois tá foda para dois caralhos. Quer dizer, para um caralho e uma priquita, mas tudo bem. É porque Donana e Donana eu somos fãs da Dona Gretzko. Fazer o quê? Aí disse Dona Maria Criselli o seguinte: saudações, seus nerds cheirosos. Alexandre Jota, viu? Tu é cheiroso também. Ah, mas ela não comentou, não foi na Gretzko? Ela comentou na Gretzko, mas ela falou de nerds cheirosos porque a gente tá lendo os episódios. Ah, ela previu o futuro. Não, ela tá prestando atenção que os últimos 3, 4 foi sempre a gente, não o animal. É, pena que eu não tomei banho ainda, mas tudo bem. Ah, mas ela não disse que é cheiroso, bom. Ela pode estar falando que é mal cheiroso. Pode ser futum, né? Desculpa aí, mas... Né? Não, tá. Eu não assisti essa temporada de Vox Machina, Shame on You, tá? Mas acho que agora eu não preciso mais, é que a gente comentou tudo, né? Né? Tá. Adoro Nerd Maratonista porque me permite acompanhar coisas que eu não tenho tanto interesse de sentar para ver, de nada. Boa, faz sentido. É. Valeu pelo trabalho, quero deixar aqui uma observação. Não sei se ela queria com xaropinho esse, mas eu não consigo ler rapaz de outro jeito que não seja com xaropinho. Esse primeiro episódio, a Donaninha, né? Donânia, né? Donânia Trecker, né? Aproveitou a fenestra e chegou botando os documentos na mesa. Entenda isso como você quiser. Espera um pouquinho, deixa eu procurar aqui. Fenestra. Fenestra é fenda. Ah, a janela também. Né? Quer dizer, então, tá. ela aproveitou a abertura, né? E se profenestrou pra dentro. Não é defenestrar, é isso, né, neném? Aí pra fora da janela, defenestrar. É. Então, Donana se profenestrou. Não, ela se infenestrou, ela foi pra dentro. Pode ser, nossa, parece que ela fenestrou-se a si própria. Também. Infenestrou. Tá bom, posso continuar? Obrigado. Bora. Que voz linda e que beleza de participação. Concordo 100%. Donana participando é um espetáculo. Acho que Dona Ninha ganhou uma fã. Não, ô rapaz, Maria Criselli é fã de carteirinha da Donana. Oxe, Maria. É isso que é representar as mulheres nerds com classe e elegância, além de elan e muito carisma. Essa parte que eu quero. Aprende, Jota! Então, eu já não tô gostando dela. Como é que eu vou aprender a representar as mulheres com classe? Essa é uma boa questão. Brincadeira, eu sempre vou ouvir tudo de vocês, apesar do Jota, claro. Nossa, peraí, brincadeira e ela continua. Pode. Eu tô amando a Crisele. Não, eu não. Então tá, bora pros agradecimentos aos nossos queridos e amados mecenas. Primeiro lugar, dona charmosa, dona Ana Carolina Martins. A equestre Ana Lúcia Littier. O demoníaco Arthur Bonifácio. O literário Daniel Rossi. O verdadeiro Diego Ferreira Veríssimo. O chique Emílio da Costa Mansur. O abreviado Guto Lima Santos. J. Santos. Não. Lê o que está escrito. Lê o que está escrito. O lindo J. Santos. Não. Seu filho de uma égua. Ele não quis ler que era o querido e amado mecenas J. Santos. Tá bom, tá certo. Tá, o podcastal Léo Bruschi. O sensacional Lucas Freitas. O internacional Nicolas de Oliveira. O treteiro Paulo Roberto Libardi. O novinho Rodrigo Moquepon. O não governador, mas eu considero como governador do meu coração, Sérgio Cabral. A poderosa Suelen Nastri. E o sensual Valdir Fumene Júnior. Muito bem. Então é isso, gente. Vamos encerrar por aqui. Para o Lula ser mesmo mais curtinho, mas é por culpa de vocês, que vocês não comentaram lá. Só a dona Crisellen e o Short. Então a culpa é de vocês se esse Para o Lula tá mais curtinho. Dá tchau pro povo, Jota. Tchau pro povo, Jota. Muito bem. Vida longa e próspera.